Já 225, deixa para 2010, o ajuste permanece, está autorizado, ILSFC, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, sinal 961 no Chameu Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. Eu venho amanhã 251, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1759-104. Fala 7 Cross, bom dia. Via chegada Bosque, desça para 4.003 e ajuste 1018. Via chegada Bosque, 4.018, 1759. Tem alguma velocidade específica? Fala 7 Cross, mais velocidade é critério. Ciente, 1.7 Cross. Estabilizado, acionar 6225LS X-Ray, estamos perto. É 225, chama Torre na frequência 8.95. 8.95, até daqui um pouquinho. Controle de Salvador, bom dia, o gol 1093, passando 280, tem essa informação, Fox Cross. 1093, bom dia, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050. Autorizado 050, via bom, se voo 1093. Chanel 6225 no solo 37, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 21, no Chanel 6225. Paulo, Salvador, bom dia, Chanel 6225, visão pista. Chanel 6225, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, Chanel 6225. 4040, bom dia. Azul 4040, autorizado, Confins nível 340, via Peso 21. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5553, controle 120.8. Confins 340, obrigado, Peso 21, era o via. Pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5553, transponder 208, controle. O 4040, cotejamento correto, chama pronto no portão 03. Maravilha. Delta 3, 153, informação Fox Trot, autorização, galera. Olha, velocidade passar pelo abaixo do 40. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Irumi. Após a do novembro 857, Molso. Transponde 5554, controle 120, decimal 8. A 3153 autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Seguida pelo novembro 857, controle 120, decimal 80, transponde 5554. 3153, cotejamento correto, chama pronto, puxa o estacionamento. Vá para o puxa estacionamento, tá? 3153. A 093, deixa para 4.000 pés, do ajuste 1018. 4.018, gol 1093. Bola 759, está autorizado e ele é 76, reporte estabilizado. Ele é 76, também estabilizado, 759. Qual é o estacionamento na 34040? Chamara 4040. Soma 093, vista para 2000 pés, está autorizado em LSFC, aposto estabilizado no localizador. Vai seguir o tráfego da frente, está 10 milhas, é um Boeing 738. Autorizado em LSFC, vista para 2000, reposto estabilizado, gol 1093. Serato 083, stand by, it's clear. Thank you. Voo 759, avistado, ajuste no 0, no 8, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 7, 9. Livre pouso no 0, no 7, 5, 9. Zero eight three, let's go. Go ahead, please, 0.03. 083, good. Charlie Echo Lima, flight level 360, via Peso 10, then Accordia flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff, large turning, departure is dial, and much of a transition. Call code is 5561. Departure control 120.80. Copia to Sierra Charlie Colima, Santiago, via flight plan route. Dael, aperture 10 UAP. Flight level 360, as departure to the right dial. Then Leda Mofa. Spoke 5561, frequency after departure 1208, Europa LC. Estabilizado, LS, freedom 0. 1093, completa aproximação final, chame torre na frequência 98, decimal 95. 295 grandes. Salvador, bom dia, o gol no 093. Luna 093, avistado, ajuste no 018, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, gol 1093. P60, report Red Force, Tarap and Push, Gate 1. Copy, thank you, flight level 360, report 1 ready to Tarap and Push, 111, Europa 33. Salvador, Azul 4040, ponto de espera da 1 a 0. Azul 4040, mantém ponto de espera. Sente guardando, ponto de espera. 1759, no solo 51, libera direita, solo 1, 2, 1, no solo 1. Direita, 2, 1, 1, 7, 5, 9. Gol 1093, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado pouso 10, gol 1093. Autorizado, São 3153, já está aqui, tá? Sim, São 3153, autorizado, puxa, estava metro, faltava para o táxi. Gol 1093, no solo 53, libera direita, solo 121, décima 1. Primeira direita, após 21, traço 1093. Bom dia, gol 1093, já está autorizado via Alfa, chamando antes das 10. Alfa, chamando antes das 10, gol 1093. Azul 4040, autorizado decolar, pistão 0, vento no 80 graus, 99. Iniciando decolagem, pistão 0, azul 4040. Azul 4040, decolada 55, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, Azul 4040, decolou Cedarbo. Azul 4040, bom dia, contato radar, sua para o nível de voo 340, via Cedarbo. 340 via saída A, voo azul 4040. São 3153, táxi 00 até o ponto de espera via Índia. Quando lá 118, decimal 95, ajuste na 018, bom voo. Gente, na 3153, táxi via Índia até o ponto de estado 10, chama 2195. Obrigado, bom trabalho. Bom, na 093, via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, voo na 093. Bom dia, do 2710 para Aracaju, autorizado nível 130, via Golf 677, decolando 0, curva à esquerda. Prefeito saída Conde, aciona 0263, controle 120, decimal 80. Mauro, autorizando então Aracaju 130 pela Golf 677, decolando da 10 saída Band, o transponder 0263 e o contrafio saída 208, azul 2710. Correto, 2710, repórter pronto. São 3153, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 80 graus, 99. Autorizado a alinhar e decolar o São 3153 da pista no 0. Passo 040, CMC 3, ensina a frequência 128, decimal 8, alternativa 16, decimal 0. 1288, 1260, azul 4040, obrigado. Bom dia. C597, bom dia, via chegada bom, pista para 4000 pés, o ajuste 1018. Não seja autorizado uma 3153, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após o desvio, veio na brasileira. Azul 4201, bom dia, autorizado com Campinas, nível 360, corrijo 340, Decola pistão 0, curva à direita. Perfeito saída da Eurley, depois Mótima. Apeso 1, 0 até a Pobar, depois apeso 1, 6, conforme a rota do plano. 5567 no transponder, 120, decimal 8, controle de Salvador. Autorizado no de voo 340, decola da 1-0, curva à direita. Da Eurley, da Mótima. Apeso 1, 10, Pobar, apeso 1, 6, trava até o segundo. Aciona 5567, controle de Salvador, 120, decimal 8, azul 4201. Correto, azul 4201, reporta pronto, Urubuxi. Botarei pronto, manda a boca. Assumiu o brasileiro da 3, onda 53. Gente, estou utilizando a 53. Salvador, Elta 3890. Prendido, 3890, prossiga. Autorização, Recife, 330. 3890, autorizado, Recife, 330, decolagem na 0, com a esquerda. Prefeito saída por Caju, Aracaju, após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano. Aciona 5562, controle 120, décima 8. Autorizado 330 para Recife, via Peso 17, decolada 10, rua esquerda, Pouca, Jão, Maracaju, 5562, 120, décima 8, transpondeu na 3290 no gate 10. Sétima pronto, tá 3290. Chamaral, tá 3290. 3597, desça para 2010, o ajuste permanece, autorizado em Elétrico 6, reposto estabilizado. 2010, reposto estabilizado, está no 3597. Salvador, bom dia, gol 1963, posição 8, informação Golf, autorização Rio de Janeiro Galeão. Gol 1963, autoridade Galeão, 360, decolagem 90, curva direita. Da LDD1, perfil de saída, intercepta P November 857, prossegue após conforme, 5576, transponda, 120, decimal 8, controlado. Gol 963, está autorizado Rio de Janeiro, nível 360, após a decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Irumi, Papa November 857, após conforme, transponder 5576, controle 208. Fala Salvador, bom dia, cenário 6219, tente da Foxtrot no gate 5, solicitando autorização de tráfego para Galeão, nível 380. Ok, prepara a saída da Eule da Irumi, guardando 380, cenário 6219. Tem alguma autorização com outro nível? Afirmo, 36. Aceito, 36. Ok, Galeão autorizado, 360, decolagem 90, curva direita. Daiane da Irumi até novembro 857, Monza, por conforme. 5573-1200, controle. Autorizado Galeão 360 da Euleda Irumi até novembro 857, Monza. Transponder 5573, controle 208, Chanel 6219. Correto, Chanel 6219, reporta pronto para puxo. Solo, Gol 9963. Gol 9963, prossiga. Nós copiamos da Euleda Irumi. É, não temos essa posição Irumi aqui, ela fica fora da nossa aerovia. Confirme se está de acordo com o plano. Afirmo. O plano que eu tenho aqui está DCT Irumi, AP novembro 857, após Monza. Ok, vou botar Irumi então. Vou sair de Leda, vou para Irumi, é isso? Leda Irumi. Exato. Obrigado. Fala, bom dia, o Gol Mono 865 para Brasília, informação Foxtrot, está no box 1-0. Bem, gente, Gol 865, prepara a saída da Arbor, aguardando cópia. Arbor, obrigado. Grande abraço. Obrigado. Sustan 3890 com 1976 a bordo, autonomia 3 horas 30, Salvador. Sustan 3890, copiado. Taxi autorizado até ponto de espera da pistola 0 via Tati Índia. Quando o ponto de espera, eu chame a torre 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 no 8, morro. Tati Índia, 3895, ponto de espera. 1098, Sustan 3890, bom trabalho a todos aí. Good passenger 3, play the taxi. Passenger 3, approve the taxi until holding point from Rio 0 via me, Proyance, taxi Angel, holding point, contact tower frequency 118.195, QNH 0018. Thank you very much, Ibron, India, holding point 10. Boa noite, 65, copy. Brasil, boa noite, 65. Brasil autorizado, nível 360, decolagem pistão na 0, curva à direita, perfeito de saída, rebora, após a Lessa, após o Luna 7, aerovia, após conforme rota. A cena transponde 5003, controle 120, decimal 80. É autorizado Brasília 360, autorizou o 97, decolada 10, curva direita na agora, transição elétrica, 5003 na transponda, controle 208, bom, 965. Boa noite, 65, atendimento correto, não passa tanto, puxa, meu portal na 0. Dois, zero, um, posição 1, vamos ver se deve funcionar, né? no portão 01. Da